Divulgue conosco. 779-8123-5083. WhatsApp. Saudade do interior da Bahia, meu amigo. A rádio sofá da sala que chegou. Fala fúria, bebê. Aí, vamos começar assim, ó. Doente de amor. Eu procurei remédio na vida noturna. Aí, minha tia, afasta o sofá da sala, começou a live da Lafúria, bebê! Aí, mãe, fique bem! Oi, deixa de sofrimento, é limpinho na bunda agora! Joga a bunda, joga agora, joga a bunda! Oi, joga a bunda, joga a careta! Joga a bunda, joga agora, joga a bunda! Oi, joga a bunda, empina a bundinha na minha mãe, mãe! André Cedeiros, o mural de Ibi Coara. Isso, Inga, é esse! Joga bunda, joga agora, joga bunda, joga bunda, vem que vem, Salvador! Doente de amor, eu procurei remédio, hoje a vida noturna, oh, caiu da noite, na boate, na zona sul. Escola Pagodão, tamo junto! Doente de amor, procure remédio, bebê. Vou na vida noturna, mãe. Oh, mãe, vou caiu da noite. Na boate, na zona sul. Chegou o momento, é agora, bebê. Você que tá em casa agora, mãe. É, o São João é dentro de casa. Pega o licor, pega a Skol gelada. Aumenta a M-Vox, bebê! Aí, ó, fique bem! Oi! Deixa de sofrimento! É limpinho na bunda agora! Joga a bunda! Procurei remédio, mãe. Ou na vida noturna. Ou bebê. Ou caiu da noite. Na boate, na zona sul. Meus fãs que eu amo. Beijo, meus amores. Amo vocês. Que saudade. Ou na vida noturna. Ou mãe. Ou caiu da noite. Na boate, na zona sul. Escol Pagodão, vem, vem, vem. Oi, deixa de sofrimento. É limpinho na bunda agora. Joga a bunda. Empurra, Simão. Oi, joga a bunda. Joga agora. Joga a bunda. Joga a bunda. Não para não, vê. Vai, vai, vai, vai, vai. Joga, joga. Bora, taça, bora, taça. É, mamãe. Joga a bunda. Joga agora. Chama nisso aí. Joga bunda, joga agora, joga bunda, joga bunda. Oh! Doente de amor. O homem tá na casa. Eita, gente, já começando com o pé direito, hein?